Toca aí, Bio. Esse é o Viagra, broca, cueca e colchão. É bem torradinho, cê vai comprar na minha mão. Mulher bonita não paga, se me dá o zap, leva. Esse broca colchão e também broca cueca. Se o seu filho chorar, por favor, não bata nele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim. Aí, tava lá no bairro Brasil, na feira, né? Que eu gosto de comer o amendoim todo sábado. Aí tinha um menino querendo chorar, a mãe queria bater nele. Aí falei com ela, não bata não. Cantei desse jeito pra ela assim, ó. Vai. Ou se seu filho chorar, por favor não bata nele. Ou se seu filho chorar, por favor não bata nele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele, vai. Esse é o Viagra, broca, cueca e colchão. É bem torradinho, cê vai comprar na minha mão. Mulher bonita não paga, se me dá o zap, leva. Esse broca colchão e também broca cueca. Seu filho chorar, por favor, não bata nele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele então. Dê amendoim pra ele. Só a guitarrinha lá embaixo, vai vendo. Aí eu tava lá, né? Peguei a avenida, saí lá da feira do bairro Brasil. Desci pra Itabuna, lá pro bar do Memel. Convidei meu parceiro Nando. Tava eu lá em cima do paredão, endoidando. E tinha novinha que só me olhava. Eu cantei desse jeito assim pra ela. Ô novinha, sua louca, eu quero saber o que tá acontecendo. Ô novinha, sua louca, quero saber o que tá acontecendo. Quando cê vê Zé da Véia, seu bumbum fica tremendo. Quando cê vê Zé da Véia, seu bumbum vai, vai. Seu bumbum fica, seu bumbum fica tremendo. Seu bumbum fica, seu bumbum fica tremendo. Seu bumbum fica, seu bumbum fica tremendo. Seu bumbum fica, seu bumbum fica tremendo. Seu bumbum fica, seu bumbum fica tremendo. Seu bumbum fica. Joga baixinho, meu, que agora. Aí eu saí de Itabuna, né, as meninas tava ficando doida. Daí o Marlando endoidou lá. Foi pra Ilhéus, convidei meu parceiro pra CD. Lá pra Praia da Coxa. De lá pegamos o Miller Fire, fomos pra Salvador, Praia de Itapuã. Cheguei muito doido de cachaça, já embriagado, eu, Nando, Thales CDs, né? Aí botamos 2 litros de uísque em cima da mesa. E eu cantei bem assim pra novinha, vai. Na Praia de Itapuã, dá pra novinha dançar. Na Praia de Itapuã, dá pra novinha sentar. Quando toco o paredão, no balanço do mar. Quando toca o paredão, iê, vai, em cima vai. Senta, senta, até toca na água. Senta, senta, até toca na água. Senta, senta, até toca na água. Senta, senta, até toca na água. Senta novinha, vai. Senta, senta, senta, senta, até toca na água. Senta, senta, até toca na água. Senta, senta, até toca na água. Senta, senta, até salabinho. O alô pra galera do coice, hein? Quando eu pego, quando entro no Miller Fire, véi. A gente tira pra endoidar. Não tem paradeiro não, é uma semana de cachaça. E o nome da banda é Zé da Véia, o Bilo Teclado. Pra tocar em todos os paredões do meu Brasil.